Capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zin, até à extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul, até à subida de Acrabim, e passa a Zin, e sobe do sul a Cades-Barneia, e passa por Hezrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até à extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bete-Ogla, e passará do norte a Bete-Arabá, e este termo subirá até à pedra de Boã, filho de Rubem. Subirá mais este termo a Debir, desde o val de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está à subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até às águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo val do filho de Hinom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do val de Hinom para o ocidente, que está no fim do val de Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até à fonte das águas de Neftoa, e sairá até às cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat-Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até às montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Kesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte. E este termo irá a Sicron, e passará o monte de Baalá, e sairá de Jabneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefuné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os três filhos de Anak, Cesai, Iaimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aksa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Aksa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse, que é o que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom para o sul, Cabzeel, e Eder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedas, e Azor, e Itnã, e Zif, e Telem, e Bealote, e Azor-Adata, e Kiriote-Ezron, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bete-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Lim, e Ezem, e Altolade, e Kezil, e Orma, e Ziklag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. nas planícies Estaol, Isurá, Yasná, Isanoa, Elganim, Itapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, Adaza, Migdalgada, Dilã, Mispa, Joctiel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Kitlis, Giderote, Betadagon, Naamá, Macedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, Ater, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aqzib, Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrón e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrón até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas Samir e Jatir e Socó e Daná e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anab e Estemoa e Anim e Gozém e Olom e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Azã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades, e as suas aldeias. Maon, e Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Jocdeão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades, e as suas aldeias. Halul, e Betazur, e Gedor, e Maarate, e Beteanote, e Eltecon, 6 cidades, e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades, e as suas aldeias. No deserto, Betearabá, e Midim, e Secaca, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Enjadi, 6 cidades, e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.